Ficheiro 49, página 479, 124. Palácio das Necessidades, 9 de fevereiro de 1908. Ana, és tu? Exclamou Amélia feliz ao ver entrar a sua querida Ana com o tabuleiro do pequeno almoço. Senhora, podia lá eu ficar em casa quando Sua Majestade precisa de mim? Amélia estendeu-lhe a mão e prendeu a dela por momentos. Obrigada, Ana, obrigada. A criada tinha os olhos encarnados, tanto chorar, mas controlou-se. Obrigada, nada, senhora. Sempre esteve comigo quando precisei. Ia lá eu deixar que essa criadagem mal formada, que para aqui anda, a servisse nestes dias em que mais do que nunca precisa de alguém que vele por si. Amélia conseguiu sorrir. Os quartos das necessidades e de todos os hotéis de Lisboa estavam ocupados com representantes de todos os países europeus, monarquias ou repúblicas, que tinham acorrido aos funerais. A imprensa internacional dedicava as suas primeiras páginas ao regicídio e os grandes jornais tinham enviado a Portugal os seus repórteres mais competentes. Mas Ana sentira, e bem, que a rainha estaria a sentir-se só e desamparada. Ana, acho que te chamei baixinho e me ouviste, porque há uma coisa que só eu e tu podemos fazer. Peça, senhora, peça que eu trato de tudo. Amélia aceitou o roupão quente que a criada lhe estendia e dirigiu-se à cómoda Dona Maria, com as suas gavetas grandes, e apontou. Ana, escondi aí as roupas que vestia no dia em que... E hesitou, até estar certa de que a voz não tremia. O príncipe e o rei foram mortos. Quer que as queime, senhora Dona Amélia? Perguntou a rapariga nervosa. Não, Ana. Quero que me ajudes a dobrá-la, a conservá-la com bolas de naftalina e a arrumá-la numa pequena mala. Ana olhou-a, aflita. Mas quero que as lave primeiro. Posso fazê-lo sem que ninguém dê por isso. Amélia olhou-a, cansada, tão cansada. Ana, faz como achares melhor, mas depois arruma-a numa das minhas malas pequenas. Quero guardá-la. E vendo a perplexidade da criada, acrescentou: A minha avó, a última rainha de França, morreu dias depois de eu nascer e quis ser enterrada com as roupas que vestia no dia em que teve de fugir do país que tanto amava. As que vestia no último dia em que foi rainha. Senhora, exclamou Ana, assustada. Ana, por fora vou continuar a viver, mas por fora, Ana, só por fora. CXXV. Palácio das Necessidades, 20 de maio de 1908. Sentada na sua salinha, o sol a banhar a cadeira em que se sentava, o caderno sobre o joelho, o lápis na mão, Amélia escreveu no seu diário: Manuel já foi jurado rei. Manuel II de Portugal, sucessor de Carlos, dizem todos. Sucessor de Luís Filipe, digo eu ao meu diário, porque o meu filho mais velho foi rei, por minutos que tenham sido. E enquanto foi, comportou-se como tal, corajoso, de pé, de revólver na mão, a defender o pai, a mãe e o irmão. Manuel sucedeu a Luís. É assim que reza a história do meu coração. Mas só tenho motivos de orgulho no meu segundo filho. Em São Bento, o povo fez-lhe uma grande ovação. E ele, tão novo e tão magoado, acenou-lhes com o seu sorriso genuíno e generoso. Tenho aproveitado a penosa tarefa de responder a todos os pêsames que recebi, para fazer um relato o mais positivo possível da aclamação. No que concerne à imagem de Portugal lá fora, devo seguir a estratégia de Carlos. Não posso dar ideia aos investidores estrangeiros de que o país é uma bomba-relógio pronta a explodir, que a monarquia está em risco. Estou impedida de confessar, a seja quem for, o medo que sinto e até os remorsos por me ver obrigada quase que a passar um pano sobre o regicídio, a agir como se a chacina do Terreiro do Paço, do rei e do meu querido Príncipe Real fosse apenas um episódio passageiro e sem importância, e tudo continuasse mais ou menos na mesma. Mas que outra coisa posso fazer quando sei que Manuel não sobreviverá no trono se Inglaterra, França, Espanha e Alemanha não o reconhecerem e apoiarem? Quando sei bem que se nos obrigarem a pagar os nossos empréstimos, o meu filho fica a braços com uma crise económica ainda mais intensa e mais uma vez teremos de suportar, sem que tenhamos nenhuma culpa no cartório, as contestações, os insultos, o descontentamento popular. Suveral está inconsolável. E embora o odiasse pelo papel de facilitador das infidelidades de Carlos, tenho de reconhecer que, sendo um grande amigo de Eduardo VII, é indispensável ao reinado de Manuel. Foi o próprio que me contou que Bertie reagiu com indignação ao facto de se terem solto os revoltosos presos, de termos deixado voltar os condenados ao exílio, e estranha publicamente um país que não persegue e captura os envolvidos na morte dos seus reis. Suveral disse-me que exclamou indignado: "Matam dois ilustres cavaleiros da Ordem da Jarreteira como cães e não se faz nada?" Pior, o nosso embaixador fez saber que Eduardo discorda também da minha, da nossa, demissão de João Franco, que 5 dias depois da morte do rei deixou o país. O exílio que eu lhe desejava só peca por tardio. Meu Deus, tenho de me controlar. Não devo falar no plural, como se Manuel não decidisse nada sozinho. Mas esqueço-me. Também os conselheiros de Carlos, que se queixam de terem sido escorraçados da corte, e é verdade que o foram, porque na terra também se pagam os pecados cometidos, argumentam que agora, mais do que nunca, é preciso manter a linha de força do rei, daquele que era o rei, em lugar de procurar a conciliação entre as forças políticas que o ditador incompatibilizou. Mas eu não julgo que assim seja, e Carlos sabia que não concordava com ele. Acredito que só há futuro com um governo como aquele que agora nomeamos. Lá estou eu a fugir para o plural. Que reúne políticos de todos os quadrantes. Para chefiá-lo, escolhemos Ferreira do Amaral, que anulou as decisões mais contestadas do anterior governo em sinal de abertura a um tempo novo. Os jornais estrangeiros falam ainda do país com desconfiança e continuam a considerar a morte do rei um enigma. Afinal, por que é que não se lhe seguiu um levantamento republicano? Perguntam. Tanto eles como eu já puseram de lado a ideia de que se tratou de um ato deslocado, até porque se sabe que estiveram envolvidos pelo menos 5 atiradores e que as armas foram compradas por republicanos. Mas quero colocar uma pedra sobre o assunto. A ferida aberta no meu coração nunca mais sarará, mas encontro consolo na ideia de que agora sim, agora sem Carlos, posso ajudar o país a progredir. Posso ajudar Manuel a ser o rei de que o país precisa. Digo precisa, não digo merece, porque há dias em que acho que o país não merece nada. Manuel chama-me, temos conselho. Pelo menos agora os ministros não passam por mim como se não me vissem. 126. Porto, 15 de novembro de 1908. A viagem ao norte de Portugal, com ponto alto no Porto, fora preparada com cuidado e medidas de segurança extra, mas não podia ser adiada. A gente lá garantia que receberia o novo rei com todo o entusiasmo, que as colchas sairiam às janelas, que o povo viria à rua aclamar Manuel II, rei de Portugal, autenticar a continuidade da dinastia de Bragança. Quando Manuel saiu à varanda da Câmara, a multidão que enchia a praça clamou eufórica pelo seu reizinho. E os vivas redobraram quando a rainha-mãe se lhe juntou. O rei sussurrou-lhe: "Mãezinha, está tudo a correr lindamente. Temos aqui o apoio de que precisávamos para provar em Portugal e fora de portas que a monarquia está para durar." Amélia sorria-lhe com ternura, mas tremia por dentro. Quantas ovações ouvira assim! Que o povo hoje grita por uns e no dia seguinte por outros era uma lição que a vida lhe ensinara muito cedo e a não deixava esquecer. Mas queria acreditar que desta vez podia ser diferente. Queria acreditar que os portugueses tinham aprendido a lição do regicídio, que desejavam redimir-se do crime cometido, que se dispunham a aceitá-la a ela e ao seu filho como redentores da nação. Queria acreditar? Repreendeu-se secretamente. Não queria acreditar, acreditava. Vira todas as oportunidades escorregar por entre os dedos de seu pai. Vira o herdeiro assassinado. Não podia agora permitir que destronassem o seu outro filho. Tinha de acreditar. 127. Santa Apolónia, 7 de novembro de 1909. Chegara a Portugal, àquela mesma estação, há 23 anos. Ao subir as escadas da estação de Santa Apolónia, com o filho ao lado, recordava-se das flores, dos aplausos, dos sogros que a abraçavam, do primeiro momento em que pisara o chão da capital tão cheia de esperanças, tão apaixonada. Mãe, em que é que está a pensar? Perguntou-lhe Manuel, a sua voz suave, preocupada. Amélia voltou ao presente. Era pecado ter pena de si própria. Seguia o destino que Deus lhe dera e era esse que a cada momento tinha de honrar. Lembrava-me da minha chegada a Portugal, mas agora isso pouco importa. O que interessa é que o meu querido filho vai partir na sua primeira viagem oficial para conquistar a Europa. Como o pai, disse confiante Manuel. Como o seu pai, reconheceu Amélia, enquanto rezou para que assim fosse. A viagem não tinha sido fácil de montar, como se todos os países, a Europa monárquica, que só conhecia França como exceção, estivessem zangados com o país, quisesse retaliar contra os que tinham procurado depor o regime. O pequeno rei fora salvo por Bertie, que por intercessão da sua querida amiga Alix, queria crer se decidir a interessar pelo futuro de Manuel. O rapazinho de 13 anos que conhecera há tantos anos no seu iate em pleno Mediterrâneo. E uma vez interessado, suspirou Amélia, tratara todos os detalhes, ao ponto de mandar dizer ao rei como se devia vestir em Espanha e França. Amélia puxou pelo braço de Manuel. Filho, recorda-se que deve visitar o presidente de França usando apenas uma sobrecasaca? Perguntou. Manuel anuiu. Foi bem visto, mãe. Assim não parece uma visita oficial, mas apenas uma visita de passagem, uma cortesia. Eduardo VII quer acentuar a importância da aliança entre Portugal e Inglaterra. Não deseja a imprensa distraída com relações bilaterais, explicou a mãe. Havia tanto que Manuel ainda precisava de aprender. A mãe já pensou no que lhe disse ontem? Da sua vontade de casar com uma princesa inglesa, certificou-se Amélia, como que para ganhar tempo. Na verdade, temia que ser rainha de Portugal, meses depois do regicídio, não fosse o sonho das princesas reais nem das suas famílias, e que Manuel acabasse por enfrentar uma desilusão. Manuel não entendeu o silêncio da mãe e insistiu. Todos os meus conselheiros dizem que um casamento com uma princesa inglesa é fundamental. Amélia concordou. Uma aliança com a Inglaterra é, de facto, fundamental para Portugal. Mas esta recepção que Bertie prepara será o suficiente por agora. Manuel sorriu, tímido. A mãe sabe bem que um filho me tornaria mais popular, a monarquia portuguesa mais sólida. Amélia olhou-o com pena. Fora sempre o bebé da família, o mais sensível, que chorava na ópera e se envolvia nos romances que lia, mas estava a esforçar-se tanto para cumprir o seu papel. Manuel, é importante que case e dê um herdeiro ao trono. Mas uma coisa de cada vez, meu querido. Ouça os conselhos de Soveral. Vai ver que pode aprender muito com a experiência de um homem que, além de um político competente, e de amigo próximo do rei Eduardo, era um amigo verdadeiro de seu pai. Já lhe pedi que tratasse de tudo, que me apresentasse Alexandra, de Fife. Pense bem, mãe. A tia Alice? Alix adora-a. E com certeza que ela e o rei gostariam de casar uma neta com o rei de Portugal. Amélia hesitou. Tenho a certeza de que vão gostar imenso de si, meu filho, mas... Sabugosa, que seguia um pouco atrás e ouvindo a conversa, conhecia suficientemente bem a rainha para perceber a ansiedade em que estava. Como lhe custava deixar partir o filho, tão pouco preparado, o medo que tinha de que cometesse gafes, não respeitasse o protocolo rigoroso da corte inglesa. Sabia que reconhecia que não tinha o de talento diplomático do pai e que temia também que Manuel se deslumbrasse com as luzes de Paris e de Londres e seguisse os passos de Carlos. Para a rainha Dona Amélia, o paradoxo existiria sempre, refletiu, dividida entre a vontade de que os filhos honrassem o que Carlos tinha de bom e o terror de que tivessem herdado o seu lado mais sombrio, que desprezava profundamente. Decidiu intervir. Sua Alteza, acho que os seus ministros querem uma última palavra consigo, disse ao rei, apontando o lugar da gare em que os políticos se reuniam à espera do soberano. Manuel acelerou o passo, enquanto Amélia parou para os observar. Ferreira do Amaral fora substituído, sendo nomeado um novo governo. Mas os políticos continuavam a não se conseguir entender. Enquanto isso, os republicanos aproveitavam estas guerras infantis e irresponsáveis dos monárquicos para se organizarem e ganharem lugares na Câmara e no município de Lisboa. Já faziam a sua propaganda sem que ninguém a contestasse, suspirou. Ainda hoje, alguns dos jornais publicavam que o novo rei era afinal igual ao anterior. Queria era passear. Que injustiça! Gritou para dentro, mordendo o lábio.